Santiago Cerveira está aí à porta, mais uma edição do Festival Cultural Origens. Qual é que vai ser o grande objetivo desta sexta edição? É bom, o objetivo é o mesmo dos outros anos. É nós celebrarmos realmente aquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa tradição. Temos novidades todos os anos com o nosso programa. Temos o objetivo principal, que é sempre trazer várias artes às nossas gentes. E em relação mesmo ao programa, o que é que nos podes dar a conhecer ou quais os grandes destaques? Sim, nós seguimos a linha de programação dos outros anos, em que temos sempre atuações na sexta à noite e no sábado à noite, depois à tarde de domingo. Na sexta à noite começamos com uma atuação de Luís Peixoto, que é um músico da Praça Nacional, que é um músico residente com artistas como, por exemplo, Dulce Pontes, Júlio Pereira, Sebastião Antunes, mas que vem aqui apresentar um trabalho ao solo, então mistura a música eletrónica com instrumentos tradicionais, como a sanfona, cavaquinho, viola clássica e por aí fora. Esse é o que temos gravado para sexta-feira à noite. Sábado, abrimos com a atuação do curso de artes de espetáculo e interpretação da Epta Oliva, com a peça O Meu Caso, de José Régio. E depois temos a atuação do grupo Pilha Galinhas, que é um grupo mais dedicado à música tradicional portuguesa. Domingo, temos várias atividades. Começamos com um passeio interpretativo da nossa aldeia, onde o historiador João Duarte, um neto de Tavanca Lago, um rato de laboratório, como eu costumo chamar, tem muita informação e tem um blog que se chama Tavanca com História, e ele tem muita informação acerca de casa de família, de vestígios de vários povos que ocuparam nossa terra. Então vamos fazer um passeio pelas ruas da nossa aldeia e ele vai dar os dados históricos, as notas históricas, as curiosidades que tem sobre a nossa aldeia. Eu ia-te perguntar qual é que consideras então o momento alto. Será esse percurso? O momento alto vai ser sempre o reencontro das pessoas. É para isso que nós criamos essas atividades. Independentemente da programação que nós estamos fazendo, acho que a melhor moeda de retorno para nós jovens da Liga de Travancas Largos é realmente as pessoas terem à rua, participarem, e logicamente não só a nossa aldeia, a região toda, isto, nós estamos ali a fazer uma homenagem à cultura que não é de Travancas Largos, é a cultura de todo um povo que está aqui no sul-pé da Serra da Estrela. E por isso mesmo então, é que vocês consideram que este festival é dirigido para todo o tipo de públicos? Completamente. A programação é pensada desde os mais pequeninos, por exemplo, os jogos tradicionais, que têm contacto com peças, com jogos que não têm no seu dia-a-dia, e nós temos lá o grupo Toca a Jogar, que nos traz jogos que não são habituados a ter contacto. A contacto com Pai Juventude, por exemplo, Luís Peixoto, como referi assim há pouco, é algo mais interessante para os jovens, e depois todas as entidades têm sensibilidade para ter contacto com as artes, seja a exposição de fotografia da gente de Travancas Largos, que foi feita por dois fotógrafos convidados que fizeram há cerca de um mês atrás uma residência artística lá em Travancas e vão apresentar o produto no festival, seja um som de Cúlio Antero, para a vista sonora do nosso concelho, tem feito essa recolha de sons, vai exibi-los também lá numa instalação sonora. Ou seja, a arte não tem idade e não tem limites, e é isso que o Origens quer proporcionar. E este ano há um chamado regresso às origens, o festival que tem vindo a realizar-se no recinto, junto à Escola do Zambujeiro. Este ano terá um lugar, ou seja, nas origens. Exatamente, foi lá que começou, e eu nem sequer se chamava Festival Cultural, se chamava Mostra Cultural, porque era só uma tarde, domingo. A verdade é que o espaço foi ganhando dimensão e já era muito pequeno para o público que vinha vindo, e até mesmo a programação que nós fomos alargando. Mas percebemos que agora a distribuição do programa faz muito mais sentido voltar ao coração da aldeia. É ali que estão as pedras mais antigas, sobrepostas umas sobre as outras. É ali que está a energia daquilo que nós realmente queremos homenagear e queremos enaltecer com aquele festival. Então, direcionamos a programação para nicho. Sabemos que as 200, 300, 400 pessoas no máximo que venham visitar-nos fazem uma casa cheia e o ambiente vai ser muito mais acolhedor, muito mais intimista. Então, estamos num espaço muito grande, muito amplo, expressar as coisas muito umas das outras e acaba por perder. Assim as pessoas saem de suas casas, vão ao festival e sentem-se em casa. E tens referido que o propósito do Origens é marcar então a diferença e criar uma programação alternativa e junto da comunidade de Travancas de Lagos e não só. É assim que tens sentido? É isso que te dizem? Sentes que têm cumprido com os vossos objetivos? Sim, o feedback tem sido bastante positivo, daí nós, ano após ano, repetirmos o evento. Nós podemos sempre trazer coisas diferentes, coisas que não são no dia-a-dia nas festas que se organizam aqui. seja de contacto com outros tipos de estética musical, esta questão, por exemplo, de convidarmos fotógrafos nacionais para virem cá fazer uma vivência artística e terem uma abordagem profissional sobre as pessoas e as tradições e aquilo que são ainda os vestígios mais ancestrais da nossa cultura, seja o facto, por exemplo, de abrirmos um pátio de uma casa que normalmente está sempre fechada, uma casa privada, e neste dia vai abrir as portas do seu pátio e vai estar ali uma instalação sonora onde as pessoas vão entrar, vão sentir, vão estar a ouvir a senhora António a contar uma lenda de Travanca, assim vão ouvir os sinos da igreja ou da capela, assim um som na água, quer dizer, nós despertamos ali sentimentos que por vezes, por aquelas coisas, por aquela informação, por aquela cultura, estar ali sempre no dia-a-dia, parece que por ser dado adquirido, nós não lhe damos a mesma importância. E o Origem, acima de tudo, serve também para fazer as pessoas observarem o meio que os rodeia. Porque só conseguimos valorizar aquilo que realmente conhecemos. E se nós andamos distraídos, pelo menos o Origem sirva para chamar a atenção para aquilo que é tão nosso, tão genuíno, e que por vezes valorizamos. E o Origem sirva para valorizar a nossa cultura.